DJ Tomix. Detona! Piquinha de castanhal! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima! E dali na palma da mão, dali na palma da mão! Vai começar! Nosso lance é virtual, nesse de internet, sem contato pessoal, não é nada sério, não se apegue tanto assim. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, quando no escurinho. Alô, Gilzinho da Face Gostoso! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do... Obrigado com todo carinho também, tá por aí com a gente. Meu grande amigo, o Alex também na nossa GDA. Obrigado, Alex. Obrigado, meu irmão, valeu mesmo. E meu parceiro Daniel, Jordano, tá aqui com a gente, o Fabrício. Os moleques do conceito, como é que tá aí, moleques? No máximo, brother. Então, é no escurinho que elas ficam loucas. E o crocodilo te morrer. Vai começar o show no máximo. Imagina, você dentro do meu carro, no escurinho, no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Obrigado com todo carinho também, o meu grande parceiro Joel Pega Leve. Ele e toda a equipe Pega Leve tá com a gente. É de deitada que elas gostam. É no máximo, brother. É no máximo, brother. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho, no banco do meu Camaro. Crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vê com dourado, então se liga na batida. É o Tomix! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Obrigado, todo carinho do meu parceiro Luan, o Herberson. Tá aí com a gente, Anderson Silva. É o Ninho DNA em breve, o novo ídolo. Segura, papai! Cidade do Bonito, alô, Dandan desce. DJ Físico tá aí com a gente, né, DJ? DJ. Valeu, brother. DJ Tom Mix. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Tem que vir. Olha o meu parceiro, Júnior Soneca, também tá aí com a gente. Alô, Diego no Pitbull. Alô, Babi, alô, comandante Cleito. Fala o nome de todo mundo aí, comandante. Traz aqui, meu irmão. Obrigado também aos nossos patrãozinhos. Totalmente 3D. DJ Johnny misturado! GDR também tá aqui com a gente, junto com o Alex. Abraço, meu parceiro Anderson Mendes, também aí com a gente. A Louríssima tá no máximo. Obrigado também o parceiro Bruno Vilma. O Dedê também das fronteiras, obrigado. Obrigado também o Elito Souza, tá aqui com a gente, o Lucas. Seu Palio Sangrento é uma pressão do caralho, meu irmão. Alô, gostar de te mostrar como é que é. Alô? Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado. Meu grande parceiro, DJ Fabrício! Alô, Fabrício, você, Gilmar, e DJ Nando, já já também vai comandar aqui, meu irmão! DJ Tom Mix. Roniele Barbosa, ele é a primeira dama. E já falei pro comandante Cleiton passar geral aqui, meu irmão. Alô, comandante, cadê tu, meu irmão? Bota a tua patente no ar aí, garoto. Vai pular comigo, vai relaxar no pico. Fica tranquilinha que eu vou tacar em ti. O Emerson Silva, meu parceiro Jobson também, DJ Dotinho, Preto, o Luanzinho, mega família dele. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô, DJ, bota pra cima. Alô? Abraço, Anderson, Johnny, Vitor, moleque, 4M. Casal da DNA, é muito amor, meu irmão. É muito amor, meu irmão. Comandante Cleiton e a Gabi também. Eita, meu velho. Olha, a pessoa tá chegando da DNA aí, a segunda, meu irmão. DJ Tomix e banda batidão do Melody, essa banda vai estar tá amanhã no máximo. Banda batidão do Melody, batidão do Melody, sucesso. E me quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até recordar que mais dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você, sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Do jeito que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor, ou não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e me entenda, me iludir, enganar. Alô, meu parceiro, Alexandre Original, também tá aqui com a gente, aí, brother. Enquanto te amava, delirar. Obrigado, DJ Jonas Evolution, o Glauber Vinícius, comandante Cleito, dos patrãozinhos. Aniele também tá aí com a gente, Aniele Barbosa, Júlio Souza, toda a galera tá aí com a gente, valeu! Vamos lá, Tomixi! E deixa no escurinho, vai deixando no escurinho, vai! Vai, vai! Agora. Bora, Nando! Brasil, vai lá, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Chefe, né, pai? Aí, Nando, qual é a parada, meu irmão? Tá lá, Tadinho hoje, junto e misturado, show do máximo. Daqui a pouquinho você comandando as paradas, família. Vem, Domingos, seu passagem, tudo carinho, claro, rapaziada de Gaciel. Nosso amigo Saque do Crime, também a Melina Galvão com a gente, também a equipe popular na área. E também, nosso amigo Vinícius, a equipe também só na parada, pode crer. E também, Domingos, meu amigo Thiago do Pancadão com a gente também. DJ Nego Bar na área, Nego Bar, obrigado, garoto. Aí, Emerson Silva, só Emerson Daniá. DJ Toginho Preto, Lonzinho Daniá, o Mega Daniá. E também, meu amigo Denis Super, Gailson, show do Jackson com a gente. Também, claro, Gailson, obrigado a você. E a Subegata Renner ali com a gente. Vai no máximo. E a Alessandra, só na mãe do Aranha, vou mixer. Fala, Bruna Vilma! DJ Jamaica também do Mega Bruto, segue com a gente, valeu! DJ Domix, DJ Domix, Domix. O Neilson Silva, sua primeira dama, também a Adriele tá aqui com a gente. Obrigado, Sinara, você, toda a família Ferramenta, valeu! DJ Adriel de Mosquinho. Dioguinho Play, DJ Alex também. O Lightzinho tá aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Mais que pode, é uma marca. Zap, viu? Tá descarregado. Vem aqui, meu irmão. Um abraço também pro Foz. Todos os nossos mercenários. Domingo Niver, da MN, Railson, do tal de Crocodilo, meu irmão. Os caras vão mesmo, né? Oh, yeah. pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. O Jovem Sudiria, Alô Hermes, Alô Luanzinho. Detona, bota pra TV, o show no máximo, só pra você. Agita, detona. Fala, meu parceiro. O show. Fala, Júlio Campari, Gilson também tá na área. Fala pra cima, garoto. Esse show é na pressão. Esse show é na pressão. Vamos go, go, go. No máximo, DJ. No máximo, DJ. Essa parada agora, vai! Aqui do ladinho, tá do meu lado e nem me dá o toque, meu irmão. É, Gobé. Bora, Joel! É o Ribeirinho, bola de novinha, vem fazer assim. É o Ribeirinho, bola de novinha, vem fazer. Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, desce, desce. Vai desce, desce, desce. Vai desce, vai desce, vai desce devagarinho. O WS que mandou novinha, vem fazer assim. O WS que mandou novinha, vem fazer assim. Vai desce, vai desce, vai desce devagarinho. Vai desce, vai desce, vai desce. Alô, meu parceiro Marcelo, bota pra cima aí, garoto. Agora, meu irmão. Meu parceiro DJ Fabrício também tá aqui com a gente. Obrigado, DJ Gil Maxi. Cada um com as suas primeiras lamas. Obrigado, meu irmão DJ Nando. Tá aqui também com a gente, DJ Sandro Mazzini. Ei. DJ Tomis. Alô, meu parceiro Anderson Mendes. Ele é loiríssimo, loiríssimo, loiraça totalmente digital. GDA tá aqui do ladinho, meu parceiro Alex também. Valeu, comandante Cleito. Que o clima tá gostoso. É o sul dos representantes de Castanhal, ele, o Cheguinho também, galera que acompanha o trabalho do Show no Máximo na semana aí, valeu. Alô, Júnior Soneca, prepara mais um em Castanhal, tu sabe que é sucesso, meu irmão. Todo o Talibã também tá aqui do ladinho. Obrigado, Talibã, voltar pra cima. Atenção, atenção, mulheres. Essa aqui é pra tu. Que não é desesperado e vai devagar. Não tem nenhuma assim, não tem nenhum segredo. É só descer devagarinho. Com a já marcha, irmão. Vai devagarinho. Já é o virtual mais atualizado, né, Sandro? Com a mão do joelho. Desce novinha com a mão no joelho. Vai, desce novinha com a mão. Tem mulher solteira hoje aqui. Tem... A galera do Pai Sandu veio hoje pra cá. Cadê a galera do Papão? É essa porra. Galera do Bicola, bota a mãozinha. Quarta-feira tem repá. Quem é do Pai Sandu, bota pra cima. É. E a galera do Rimo, joga pra cima. Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum. Essa gemedeira, né? E aí, qual é a parada do... Aí, Grailson! Tá tranquilo, tá lavorado, tá tranquilo. Tá... Alô, Denisu, Vitor, na galera do Jackson! Aumenta o som, Jeguinho. Deixa a formiga toda. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, vai, vai, vai, vai. Meu parceiro Jobson, DNA também tá aqui com a gente. Tá chegando a nova aí da DNA. Só esperar, papai. Tem que sentar aqui no rave, tem que sentar aqui no rave, meu irmão. Vai, vai, vai, vai. Tremendo também das fronteiras, tá aqui com a gente. Luanzinho, Erbson Silva. Só os pilares do Show no Máximo, né? É no máximo, brother. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, um bichinho pro Zé Galcado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Mega DNA também tá aí com a gente. Vai, um bichinho pro Zé Galcado. Vai achando que é só playboy que vive com a playboy que vive alô, panela, bota pra cima! Movimenta! também os irmãos incomparáveis. Obrigado, valeu, gente. Filipinho também da Coab. O tio Cílio da Faz Gostoso. Tá toda meia-noite, tá no máximo. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. E aí? Júlio Campari, cara de longas e velhas datas, muitos carnavais aí. Tá acompanhando o show no máximo, obrigado, meu brother, valeu. Tudo bem, quem tá por aqui com a gente, o Bruno da Vilma. E também, Jaque da Vilma, toda a galera daqui com a gente, valeu também. No more control, 5, 4, 3, 2, 1, everybody in the club, get up and get down, raise your hands up. Agora vamos curtir as marcantes com o DJ que toca no máximo. Vamos lá, Tommy. Manda só as melhores. É pra mandar as melhores agora, é? Agora. É agora mesmo, é? Agora. Pode ser essa aqui então. Virou? Vem com a gente, vem caçando! Vou curtir a estação na vida do som pra sentir que é no e ouvir aqui no show de DJ Omar. Poderoso do Pará, faz a nave decolar. Tô mixi! Oi, amiga Alexa, genial, Alexa, da genial, que o Mano é Castanhal, claro. Ele, o Devinho, o DJ Glailson, o show na parada. Aí, Glailson! Bora detonando, mano, só as melhores, só as marcantes, que a galera quer curtir agora, meu irmão! Agora. Ele também, o Júlio Campari, sempre do ladinho, né, brother? Oh, vou dar um giro, vou dar um giro. Dá mesmo, dá mesmo. E aí? Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. Depois? De lá e vendo para a terra fininha, porque eu sou desse primeiro. Tom Mix. Vou escutar o Lugo Amar, som da galera com certeza tá pular. Dou um pulo no barulho da queimação. Pra gente! Ariel, tu com a gente. Valeu, Ranieri! Sei que eu vou te encontrar. Vou te chamar para dançar. Som! No som. Ei! Faz a galera delirar. Ele faz o povão dançar. Alô, quatro cobiçado, ei, garoto! No verdão arrasador. Vou encontrar o meu amor. Parceiro Anderson também tá aí com a gente. Ele é Louríssimo, obrigado, garoto. Valeu, meu irmão, valeu, meu irmão. Eu merecia. DJ Físico! DJ Top! Ah! Alô, Divinho, valeu, meu irmão. Esse cara aí dá no máximo. Esse cara é mesmo, né, meu irmão? No máximo. Não tem pra apurado não com ele, né? Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. BTS! Cheguei no Pitbull também, já tá pra lá de Bagdá. Alô, comandante! Alô, Nene! Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Júlio Soneca, é sua. É o Júlio Soneca, é ele mesmo. Vai dormir aí, meu irmão. Agora sim, vai. Sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. Agora sim, ó. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Os patrãozinhos, totalmente em 3D, também tá aqui com a gente. Obrigado, patrãozinho! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Tem que vir sem calcinha pra poder entrar. Meu bom brindinha! Galera, hoje sabadão, Tom Mix, lá em Salinas, junto com a banda Patidão do Melody. Será segredo, oh my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. E aí? Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Tens um dedo o meu compromisso. Quem é de Castanhal, canta agora! Vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Tu vai o quê? Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Família presidente! Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, pá. Bota essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá. Bota pro céu, bota pro céu, bota pro céu, bota pro céu, bota pro céu. Obrigado também, o comandante Creito. Obrigado, Júlio Soneca. Obrigado, Dieguinho Pitbull. Os caras que comandam o Castanhal, tá aí com a gente. Bora aí, doida. Bora aí, doida. Bora aí, doida. Devagarinho, Tom. Devagarinho, Tom. Devagarinho, Tom. Devagarinho, Tom. Agora, meu irmão. Aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Alexandre Original tá aí na área. O Marcelo de Marituba tá aqui com a gente. Livinho do 15GP tá aqui com a gente, toda a galera. Obrigado, meu irmão. O Alexandre Original é o cara, meu irmão. É o cara, meu irmão. É o cara, meu irmão. É no máximo, brother. Você vem na sequência e vai no jeito que ensinei. Você vem na sequência e vai no jeito que ensinei. Tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, de Alex Light, domingo no AP1 com o Caio Mix, o Dandan TS também vai estar na área, brother. parada aí, meu irmão. Segura essa parada aí, meu irmão. Segura aí, segura aí, segura aí. Bota a mãozinha lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu, lá pro céu, lá pro... Pro céu, pro céu! Explode! Canta aí! Eu e você, ardente fogo da paixão, como sol e fogo. o show, Juni Hi-Fi. Toda a galera tá aqui com a gente, né, Gil Maxi? Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Brasil e também o Filipinho da Coab. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrando. Wellington Souza também tá aqui com a gente. Valeu, Wellington. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Sexta-feira, em Marituba, sabadão, São Domingos do Capim. DJ Luiz, o poderoso chefão. DJ Neto, o inimitável. Dia 30, sabadão, Marituba. No domingo, dia 1º, em Moju. Dia 6, Acará, dia 7, em Breves, na Ilha do Marajó. Bruno da Vilma.